A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande gratidão ao Senhor, como disse ontem, com grande alegria, que nós estamos encerrando uma palavra sobre o Evangelho de Lucas, uma palavra por capítulo, e hoje, menor ainda, uma sinopse que pretende apresentar para você a ideia geral do livro, o conteúdo principal do livro, embora nós já tenhamos feito capítulo a capítulo, sempre com essa busca do núcleo, daquilo que é mais importante em cada capítulo. Espero que tenha abençoado e edificado a sua vida, e a partir de agora, essas mensagens do livro de Lucas, juntamente com Mateus, juntamente com Gênesis, Levítico, esses quatro livros já estarão no blog. Então, se você perdeu alguma dessas mensagens, no momento em que estiver precisando de uma palavra, ou se você tem uma disciplina de tempo para a Bíblia todos os dias, pode se utilizar desse instrumento para a sua devocional também. Portanto, temos Gênesis, Levítico, Mateus e Lucas concluídos. E ainda temos mensagens sobre os Salmos no blog, mas ainda não concluídos. Jeremias, também há muitas mensagens, mas o livro ainda não foi concluído. E o Apocalipse, que estamos para concluir com a missionária Vivian, o livro de Jeremias com a pastora Margarete. Nós agradecemos muito ao Senhor por essa oportunidade que ele nos concedeu, e amanhã nós vamos fazer o capítulo, permitindo o Senhor, vamos trabalhar com o capítulo 4 de Neemias, que é um livro clássico sobre liderança. E no final de semana passada, nós aproveitamos para trabalhar Lucas. Então, agora voltamos ao ritmo normal. Amanhã trabalhamos Neemias e domingo ainda vou trabalhar com o capítulo 5 de Neemias. O sábado não haverá ministração, mas no domingo ainda vamos trabalhar com o livro de Neemias, para que possamos ir consolidando princípios de liderança em sua vida, na minha vida. E a partir de agora, na verdade, eu já estou orando para saber qual é a vontade do Senhor, se continuo com Salmos um pouco, se já entro em outro livro. Vamos ver qual é a direção do Senhor até no próximo domingo. Eu tenho certeza que ele me responderá com clareza, e esperando também que a pastora dê continuidade às suas ministrações e a missionária dê continuidade com as suas ministrações, tá bem? Então, um grande abraço a todos vocês. Ânimo, força, coragem, e mesmo diante dessas situações que estamos vivendo, de pandemia, mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, sobretudo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada sai do seu controle. Ou ele faz alguma coisa, ou ele permite. Nesse caso, ele obviamente não fez o vírus que ia matar tantas pessoas, mas ele permitiu essa situação, e no meu entendimento, essa permissão tem a ver com o cumprimento de todas as profecias, agora das últimas já, preparando a volta do Senhor Jesus. Então mantenhamos a nossa fé na certeza de que Ele está no controle. Passo então a compartilhar com vocês um pouco mais uma conclusão sobre o conteúdo do livro de Lucas. Queridos irmãos e irmãs, o livro de Lucas apresenta a Jesus como o Filho do Homem e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele verdadeiramente é o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus é apresentado nesse Evangelho como a luz para os gentios e a glória para Israel. Por outro lado, ele é como um machado posto à raiz das árvores ou das nossas vidas. Porque aquele que crer em Jesus e aceitá-lo como salvador dos seus pecados e senhor de sua vida será salvo. Mas o que não crer já está condenado, já está em estado de condenação. E tem o restante dos seus dias, e é bom não deixar para depois, porque a gente nunca sabe quando o Senhor vai nos chamar. Isso independente do dia da sua volta, nós também estamos peregrinando e podemos partir a qualquer momento. Então, quem creu no Senhor até aqui e o aceitou, está salvo, mas quem não creu está condenado e pode sair desse estado de condenação se crer e aceitar a Jesus hoje, o mais rápido possível. Jesus é ao mesmo tempo a única possibilidade de salvação em todo o seu aspecto. Em todos os aspectos, melhor dizendo, que dizem respeito à vida do ser humano, e, por outro lado, aquele que separa o joio do trigo. Jesus, como ser humano pleno, foi forte o suficiente para resistir ao diabo e realizou um ministério de cura e libertação de endemoniados. Isso é um grande incentivo para nós, seguidores dele já, resistirmos ao maligno e realizarmos um ministério de cura nas pessoas e libertação, cura e libertação dos laços do maligno que prendem as pessoas, que aprisionam as pessoas. Os discípulos do Mestre, narrados aqui em Lucas, aprenderam que em momentos onde o mar não está para peixe, aproveitando para fazer um trocadilho aqui com um ditado conhecido por todos nós, quando o mar não está para peixe, basta uma palavra do Senhor e a pescaria se torna abundante. Então, vamos exercitar isso, vamos vivenciar isso. Quando o mar não estiver para peixe, na sua vida basta uma palavra. Inclusive nesse momento mundial, basta uma palavra do Senhor. E essa pandemia se encerra. Por isso, meu entendimento, que se essa palavra ainda não foi liberada e Deus ainda está permitindo, é porque é parte do cumprimento das profecias e consequência da dureza do coração humano. E nessas situações todas terríveis, nós temos a oportunidade de acordar, de despertar, de perceber que é tempo de nos rendermos ao Senhor. Como discípulos de Jesus, Lucas ensina que devemos ouvir a palavra e obedecer para que a nossa vida esteja firme na rocha que é Cristo Jesus. Pois quem confia em coisas passageiras perecerá. As coisas vão passar e a vida dessa pessoa vai passar também e vai perecer juntamente com as outras coisas passageiras. A vida dessa pessoa será uma vida passageira. Pastor, mas a de todos nós não é passageira? Não estamos peregrinando? Sim, só que aqueles que creem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador vão dormir no Senhor e brevemente, depois de um sono breve, porque quem dorme não percebe quanto tempo se passou, vão dormir e quando acordarem já vão acordar para uma nova perspectiva, uma nova dimensão, a dimensão do reinado eterno de Cristo Jesus. Por isso, elas não vão passar definitivamente, elas não vão passar pela segunda morte, a morte espiritual. Só vai passar pela segunda morte, a morte espiritual, quem não tiver a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O seguidor do Mestre deve buscar uma vida de plena consagração e quebrantamento. Seguir a Jesus, queridos irmãos e irmãs, é ser parte de uma semeadura de cura, libertação, ressurreição e nova vida. Todavia, o discípulo que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Lembre que nada, nem ninguém, pode retirar a coroa da vida eterna da sua cabeça, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa oração e trabalho é para que o Pai estabeleça o mais rápido possível o reino eterno. Vigiemos e mantenhamos a santidade para que sejamos considerados participantes do paraíso eterno. Nessa questão, eu abro um parêntese ainda para dizer sobre a paz. Quando o Espírito Santo está em você e ele já gerou uma paz interior, que é fruto da sua presença, uma paz que garante a você que você vai viver, dormir, acordar e continuar vivendo, só que agora eternamente, não há motivo para desespero, por exemplo, diante da morte. O pessoal de humor costuma usar essa questão e eu concordo com eles. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ora, irmãos, quando o Espírito Santo já gerou a paz no nosso coração, não que nós queiramos morrer, porque a morte não é parte da nossa agenda. A morte não nos diz respeito. Então é óbvio que nós queremos viver e viver com qualidade. Mas também não devemos entrar em desespero por saber que cada dia que passa, nós estamos caminhando para Canaã Celestial. E o caminhar para Canaã Celestial significa que em algum momento, se estivermos vivos, Jesus vai voltar. Se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Então terá fim esse momento histórico que vivemos agora. Essa dispensação é o nome. Terá fim. Então não precisa se desesperar. E se não estivermos vivos, obviamente então o nosso corpo dormirá por algum tempo, morrerá. E nesse sentido é que eu disse, ninguém precisa entrar em processo de desespero, de dor sim, de saudade sim, de lamento sim, por algum tempo. O próprio Jesus passou por isso. Porque nós amamos as pessoas e quando as pessoas viajam, a gente sente saudade delas. Quando elas vão estudar numa faculdade, o pai e a mãe ficam com saudade. Um exemplo. Quando as pessoas mudam, familiares mudam de cidade, estado, a gente fica com saudade. Pelo menos as pessoas saudáveis. A gente sente falta da presença. Então, isso sim. Mas o sentir falta da presença é uma coisa. Sentir desespero é outra. Então, não precisa se desesperar, irmão. Não precisa se desesperar, irmã. Não precisa. Temos que estar prontos. Se o Senhor me chamar hoje, quero dizer a vocês que eu estou na mais absoluta paz para dormir. Porque eu sei que eu vou acordar e a realidade vai ser melhor ainda. Estou na mais absoluta paz para dormir hoje. Hoje que eu estou falando com vocês. Agora, se o Senhor quiser que eu fique aqui mais 10 anos, aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer valer a pena esses 10 anos. E se forem 20 anos, pastor? Ótimo! Vamos fazer valer a pena esses 20 anos. Eu tenho brincado com alguns amigos, como Moisés acabou com 120 anos a sua missão, às vezes eu brinco falando, né, que eu estou ficando cada dia mais novo. E como eu estou cada dia mais novo, é capaz que eu vivo até os 120 anos. É claro que é uma brincadeira, eu não sei quanto tempo o Senhor tem preparado para mim, mas o que eu sei é o seguinte, que eu estou em paz hoje, assim como eu estarei em paz, se permanecer firme na fé, eu estarei em paz daqui a um ano, ou em paz daqui a 10 anos, ou em paz, brincando agora com vocês também, até os 120 anos. Então, fecho o parêntese. Dizia, nossa oração e trabalho é para que o Pai estabeleça o mais rápido possível o reino eterno, porque será muito melhor que ele. Mas que nós aproveitemos o tempo que temos para tentar salvar o maior número de pessoas. Vigiemos e mantenhamos a santidade para que sejamos considerados participantes do paraíso eterno. Contudo, lembre que a porta que conduz ao reino é estreita. Jesus é a porta, e ninguém passa por ele em direção ao jardim do Éden sem arrependimento, fé, fruto do Espírito, libertação. Assim como esforço e determinação para se manter em pé e não cair nas ciladas do diabo. Principalmente as ciladas que você já caiu, que eu já caí. Ou seja, lição dada, lição aprendida. Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Então, na área em que você já vacilou e acabou escorregando, caindo, então vigilância dobrada nessa área para que você não caia mais nas ciladas do maligno nessa área. Amém? O discípulo de Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, é chamado a renunciar ao diabo, ao mundo e à velha natureza. A velha natureza, que é a natureza carnal, para andar em novidade de vida, na novidade da vida que Jesus nos concede e na novidade do Espírito Santo. Lembre-se, irmã, irmão, que Deus te ama e tem um propósito maravilhoso na sua vida. Fique feliz com isso, anime-se, glorifique ao Senhor, Ele te ama, Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida, de fazê-lo a imagem e semelhança de Jesus e um fazedor de discípulos. A todos os pais aqui, eu quero dizer que discipulado é isso, uma espécie de paternidade. E na paternidade e na maternidade, ainda gastamos muito mais tempo. E no discipulado, bem feito, não seguindo um modelinho esse ou aquele, mas olhando para o modelo que é Jesus, é isso. É ensinar alguém a caminhar. Primeiro, parir, né? Ajudar a parir, depois ajudar naquele processo bem inicial a aquecer, porque um bebê não sabe se aquecer sozinho, não sabe comer sozinho, não sabe andar sozinho. Depois, com o passar do tempo, ele já vai sabendo essas coisas. E você só vai precisar disponibilizar a sua atenção e o seu cuidado no processo educacional e providenciar um alimento bom. Salmo 23, um pasto verdejante, águas tranquilas. Então, que saiam mais, depois do Evangelho de Lucas, que saiam mais que discipuladores. A Secretaria de Saúde está passando aqui, por isso você está ouvindo esse barulho aí, anunciando que é para ficar todo mundo em casa. Eles passam uma, duas, três vezes por dia. Então, depois você entra no processo educacional e prover alimento e acompanhamento. Não é viver a vida da pessoa e nem transformá-la num robô, num processo onde todo mundo sai igual. Não, em todo discipulado, cada um mantém a sua pessoa. Em todo discipulado que o Senhor me permitiu fazer, cada um tem a sua particularidade e, nesse sentido da especificidade, da particularidade, um é diferente do outro, às vezes muito diferente. Só que todos eles estão marchando ou caminhando para a mesma direção. Assim como os pais fazem, vão formando para as pessoas para que todos sejam de bom caráter. Essa é a direção que a família está dando. Que todos venham estudar, que todos venham trabalhar, que todos venham ser pessoas íntegras e assim por diante. Em nome de Jesus, que surjam discipuladores. Saiba que o preço é caro. Educar alguém é muito caro. Criar alguém é muito caro. É um processo para uma vida inteira. Eu recentemente tenho mantido contato com uma das pessoas que me discipulou. E é importante isso. É gostoso. O processo do discipulado também é como uma família. Essa família tem vínculos eternos no Senhor. É muito importante, é muito gostoso sentir-se parte, o pertencimento a uma família e a alguém que é referência para você. Bem, que Deus abençoe e que surjam novos discipuladores que convidem. Como é que eu começo, pastor? Convide pessoas para serem discipuladas por você. Tá bem? Só que não adianta convidar alguém e depois não marcar o dia do começo, não marcar a hora, não ser um exemplo. Se é para ser um mau exemplo, então não. Eu tenho a paz de que em 90% do meu tempo eu consegui ser exemplo. E do tempo e da vida, das atitudes. E esses 10% fazem parte, 85%, 92%, é um arredondamento, irmão. Fazem parte do meu processo de santificação, por isso eu preciso continuar sempre a dialogar com pessoas mais maduras, para que mesmo já num processo de ter discipulado muita gente, eu continue também a ser ministrado. Para que eu vá subindo de 85 para 89, de 89 para 90, 90 para 91 e 2 e 3, até que nós cheguemos na glória a 100% do que Deus deseja. O diabo poderá se manifestar, ele vai se manifestar, ele vai lutar contra você. Se Jesus é um fazedor de discípulos, por outro lado, tem o diabo que vai tentar atrapalhar em todo o tempo. Ele vai tentar atrapalhar de todas as maneiras. Em Lucas, é particularmente trabalhado o aspecto das doutrinas do engano, como, por exemplo, falar com os mortos. Isso, os mortos falando com os vivos falando com os mortos. Essa necromancia é um equívoco, é um engano. Mesmo que a pessoa esteja usando uma frase do Evangelho, uma oração do Evangelho, ela usa essa frase, ela usa essa oração, mas ela não usa a Bíblia inteira, onde Deus condena explicitamente a necromancia. Então, você que está caindo nesse engano, que veio de família cristã e agora está caindo nesse engano, interrompa isso, saia disso, em nome de Jesus. Ou não veio de família com formação nenhuma, saia disso. Quem está envolvido nisso para te enganar, para te dar a falsa impressão de que é o seu familiar que morreu, que está falando com você, não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Tá bem? Eu, por uma questão ética, não vou entrar em nomenclaturas aqui, mas só vou dizer que se não é Deus, você já entende que boa coisa não é. Pode ser autossugestão, pode ser uma tramóia, né, maligna, que nem os líderes do lugar onde você está sendo convidado, tal. Nem os líderes entendem claramente, porque às vezes eles já foram criados nessa doutrina e não conhecem a Bíblia inteira, e às vezes são pessoas de ótimo caráter e eles pensam que estão no caminho certo. Você ouviu Lucas e sabe que isso é um engano. Vivo não fala com morto e morto não fala com vivo. Ponto. Isso é mentira. É para você conseguir se manter, e para você conseguir se manter longe do engano, precisa se tornar um obreiro, uma pessoa que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é isso, pastor? Que maneja bem a Bíblia, que conhece bem a Bíblia. Pastor, mas eu não consigo entender muitos textos. Isso é uma coisa totalmente compreensível. Se você não consegue, então comece a ler e procurar alguém para lhe ensinar. Porque há coisas que são de 5 mil, 6 mil anos atrás, de outra tradição, no Oriente Médio. Bom, são mil aspectos. Olha um instrumento aqui, eu estou à disposição. Eu tenho recebido telefonemas de pessoas que ligam para fazer perguntas desde que comecei em abril do ano passado. Nas igrejas é natural que as pessoas procurem o pastor e façam perguntas, mas é muito gostoso, essa experiência eu nunca tinha tido pelo WhatsApp. Ou se ela ouvir no blog, poderá também perguntar. Então, você. Agora, para você que já tem experiência, boa experiência em Cristo, olha, você fique longe do engano e você tem que ser um obreiro. Você sim tem que ser um obreiro. Procure o seu líder, o seu pastor, sua pastora, e fala: eu quero trabalhar. E mais do que trabalhar, antes de trabalhar, eu quero saber Bíblia. Eu quero conhecer a Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta. Eu não quero ter do que me envergonhar nas coisas espirituais, porque manejo bem a palavra da verdade, ou manejo bem a Bíblia. Tenho uma visão geral, um conhecimento geral da Bíblia, e depois você vai começar a ter um conhecimento específico. Faça uma primeira mão de pintura, conhecendo ela, a Bíblia toda, e depois vá buscando aprofundar-se. É como no mestrado, você se aprofunda em uma questão, aí você gasta um tempo estudando um livro da Bíblia, e aí é o tempo da especificidade dos 66 livros da Bíblia. O terceiro tempo, depois da primeira mão de pintura, depois da segunda mão, que é o estudo particular dos livros, como eu estou fazendo com vocês, vem uma terceira, que é o estudo dos temas. É mais específico ainda, porque são temas que perpassam a Bíblia em três, quatro livros, em vários lugares aparecem o tema. E aí você vai conhecer profundamente os temas: o tema do amor, o tema da paz, o tema da libertação, o tema da justiça e assim por diante. Tá bem? O tema da volta de Jesus, que eu tenho falado tanto, mas eu estou crendo que. Eu estou crendo, não, eu creio. Tira do gerúndio aí. Eu creio. Eu creio que pelo menos 25% das pessoas vão ser discipuladoras e vão manejar bem a palavra da verdade. E pelo menos 25 pessoas vão ser discípulos, como na parábola do semeador. Estamos no avivamento da última hora, irmãos, irmãs. Jesus está voltando e o seu reino eterno está próximo. Por isso é preciso ouvir a voz da profecia e o espírito da profecia. Por exemplo, pastor, eu não sei o que é isso. Então, você pode se aprofundar. E saber que o tempo está próximo para que tudo que a Bíblia diz se cumpra. A profecia são as palavras dos profetas do Antigo Testamento até João Batista. O espírito da profecia é como o espírito da lei, é como o espírito do Senhor orientando além da letra. Além daquela letra que você está lendo, qual é o sentido mais profundo para o seu ser, que seria o campo da ontologia? O que isso tem a ver com o meu ser? E no que tange a nossa vida aqui, é existência, né? Porque nós estamos fora da existência, fora da extensão, que é a eternidade, a extensão é a eternidade. Quando nós saímos da presença de Deus, nós vivemos no ambiente da existência. Logo, o que isso tem a ver com o aspecto da minha existência? O que isso responde às questões mais existenciais? Aí não é o meu ser. aí é o meu ser em relação com tudo que me cerca. A minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, a minha família, a igreja onde eu pertenço ou uma que eu vou procurar pertencer, o lugar que eu estudo, o lugar que eu trabalho, a sociedade em geral, o lugar onde eu me divirto, tudo isso tem a ver com questões existenciais. O que o espírito da profecia responde para o meu ser, ontologia, e para a minha existência? Ou seja, diante dos conflitos da vida. Eu, em relação aos conflitos da vida, o que a profecia tem para mim em relação à minha vida em conflito, a minha vida em tensão com os conflitos da vida? O tempo está próximo para que tudo que a Bíblia diz se cumpra. É tempo de restaurarmos a vista aos cegos em nome de Jesus. Torne-se um ministro de cura para os que estão cegos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, quando Deus lhe der essa autoridade. É tempo de restaurarmos a vista aos cegos espirituais, emocionais, físicos, para que todos tenham um encontro pessoal com Jesus. Por quê, pastor? Porque Lucas nos ensina que Jesus é o príncipe da paz e nós somos mensageiros, embaixadores desse reino de paz e de vida. O discípulo, portanto, deve anunciar em todo o tempo que Jesus é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, para que você realize essa obra de cumprimento da grande comissão. Grande comissão é um tema para você estudar, está lá em Mateus 28, é a nossa missão, tá bem? Nossa missão, ir, batizar, fazer discípulos, ensinar. Então, mais um tema. Para você cumprir essa missão, entregue o melhor para Deus. Não dá para cumprir essa missão. Pode ser que você, no seu trabalho, tenha algumas tarefas que você possa fazer sem muito cuidado. Mesmo assim, eu não recomendaria, porque a gente tem que procurar sempre dar o melhor. Entregue o melhor para Deus, e não a sobra do seu tempo, não a sobra dos seus dons, não a sobra dos seus talentos, não a sobra dos seus recursos, tudo que ele confiou em suas mãos. Então, para realizar essa missão, é preciso entregar o melhor para Deus. O melhor do seu tempo, o melhor dos seus dons e talentos, o melhor dos seus recursos pessoais e materiais, o melhor do que Deus emprestou para você e colocou em suas mãos. E um dia você vai prestar contas para ele. Jesus confiou as chaves do reino aos seus discípulos, para você. Olha, ele deu as chaves do reino para você. E cabe a você dar prosseguimento àquilo que ele estabeleceu. Só para você lembrar, nós vamos julgar, os discípulos de Jesus vão julgar, vão estar na posição de juízes das 12 tribos de Israel. Olha que coisa tremenda. Nós vamos ser colocados, Jesus ama tanto essa obra com os gentios, que nós vamos julgar as 12 tribos de Israel. Mas não é só isso. Tem tudo o que ele estabeleceu para nós darmos prosseguimento. Cada um em uma forma, cada um em um lugar. Isso é o que nós chamamos de ministério. Cada um no seu ministério. Cada um na sua área. Onde você gosta, onde você se sente bem fazendo. Não é só gostar, mas onde Deus te chama para fazer. Ainda que você passe por perseguição, meu irmão, minha irmã, lembre-se que Deus é contigo. Quero deixar essa palavra. Deus é contigo, irmã, irmão. E ele vai te dar vitória. Ele já te deu vitória na cruz do Calvário e na ressurreição. Você já é mais do que vencedor. Mas no dia do juízo final, se queimaram a lenha verde, ou seja, Jesus, que será, né? Ele que era inocente, que será daqueles que não tenha Jesus como Senhor e Salvador, muito mais se fará com a lenha seca. Ou seja, o castigo dos insensatos será muito maior. Para finalizar, como discípulos de Jesus, somos comissionados. Somos missionários comissionados para o testemunho e cumprimento da grande missão, ou da grande comissão. Missão com, tá bom? Vivamos isso com alegria, sempre e em louvor a Deus em todo o tempo. Pastor, você que é mais maduro, pode perguntar por que o senhor fica parando nessas coisas e parando para explicar a grande comissão? Meu querido, só por um motivo. Deus tem acrescentado a nós, pela sua graça e misericórdia, mais ou menos 100 pessoas a 150 por mês. E eu não tenho o controle de que estágio essa pessoa está na sua vida cristã, na sua denominação, se é cristã. Eu não tenho controle. Então, por isso é preciso fazer com todo carinho, com todo cuidado, dar o melhor para tornar o mais acessível possível a todos. Aquele que tem grande entendimento, né? Estala os dedos e passa por isso assim, já mastiga rápido. Aquele que ainda está começando, é preciso que a gente vá traduzindo. Como eu disse no exemplo da criança, ensinando a andar, ensinando a andar. E é preciso ter, nesse sentido, paciência, tá bem? Então, foi uma bênção poder realizar esse trabalho e eu espero que o Senhor me permita, ministrar mais um. E depois mais um. E depois mais um. Mas se não for eu, também há milhões, né? Não tantos milhões assim, mas há centenas de pessoas ministrando em cada país. No Brasil, nas 15 nações que estamos trabalhando, com o lindo trabalho da missionária, também traduzindo para o inglês, verificando no blog então nós somos muito gratos ao Senhor. Que o Senhor continue acrescentando vidas e outras vidas e outras vidas e que o Senhor dê vitória a todos, todos vocês, todos vocês, todos vocês agora, cada um de vocês. Cada pessoa, cada irmã, cada irmão, tome posse de que você é mais do que vencedor ou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Aproprie-se disso e viva cada dia a vitória em Cristo Jesus e a certeza de que Ele está contigo, em qualquer situação. Nas mais festivas, as mais dolorosas. Ele está contigo. Tá bem? Um grande abraço para vocês e a gente volta com Neemias, segundo a orientação